uma high, faixa preta, pra cima, pô. Ainda Chata! Tamo atrás do dote igualzinho Tony Montana. Rajada nos cana, menorzinho trafica pra vestido de gabana. Nós desce pra pista e volta de X-trem do ano. Neurose me livrou de cada laço, mostrou quem era amigo e revelou quem era falso. Nós pé no chão desde quando faltava o maço, mente de bandido pra poder fazer o que eu faço. À disposição de cada um do bonde, é o que garante a proteção do bando. Nós é a postura do tu vê no semblante, cinco sementinha nas ruas do centro. Já tá palmeando saidinha de banco, maior inimigo dos cana presente. Atravessa as quatro pistas quando vê tá longe, já sumiu de vista, já levou pro gente. Movimentação, tô de onde vende drogas. Os morador não sabe, eu ganho em dólar nas minhas movimentações. Viro de quatro aquela gostosa, fome eu gosto de comer tua xota. Mas se eu te dar as regras tu não brinca, marca no corpo e nem pano branco. Do pó nós viemos, não usamos, vestido crescendo no meu banco. Dívida de vida com meu bandio, dividi meu prato com meu bandio. Na pele da ovelha e o lobo carinjeiro, em cima da Glock dorme o travesseiro. Fé, já não tenho mais pesadelo, vejo meu destino novo desde cedo. Eu não sinto medo, já sei a hora e o local do meu dia. De terno e gravata na loja em copa, visando as joias do ar na cinta e o carro lá fora. Que tudo dê certo, minha Nossa Senhora, chegou a hora. Essa é a risca e não tem mais volta. Aí, é uma sala, todo mundo pro chão, pro chão. Aí, filha da puta, que ninguém tá de brincadeira não. Vai, já fez o cobre, irmão. Tô cheio de ódio, se precisa vou apertar o gatilho. Que Deus me perdoe, mas preciso voltar com o malote. Se tiver herói, que Deus o tenha, vai ficar fudido. Eu só conto comigo, eu não conto com a porra da sorte. É, jogo de ronda pra passar o tempo, então acende o balão da forte. Nós tá de giro pelos acessos, em cada entrada um menor de Glock.